A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Todos os espertos sub-quarentões, ouvidores desse podcast, já devem ter percebido que 50% dos apresentadores é formado por um lado ali mais catedrático e efetivamente CDF, e a outra metade é composta por um cidadão com um boletim escolar de média 5, 6, várias recuperações nas costas, além de uma repetência que até hoje minha mãe me cobra. Mas essa parcela não nerd do... Você já repetiu, cara? Já repeti, cara. É, mas foi por conta de amor. E eu não quero falar sobre isso. Porém, essa parcela não nerd do Agente 86, que no caso sou eu posso até propor aqui um desafio, não só ao meu comparsa teórico Walter Rezende, mas também àqueles abastecedores ali do pai digital dos burros, a Wikipedia. Porque se houvesse ali nos tempos de escola a matéria futurologia, tenho certeza que eu passaria de ano com 4 notas 10. Quer dizer, batia a cabeça no congado? Não, porque eu sabia muito sobre o futuro, mas principalmente sobre o fim do mundo. Porque eu cagava de medo do fim do mundo ali na infância. E eu, obviamente, pra você enfrentar o seu inimigo, você tem que estudá-lo, né? Já diriam os melhores livros de autoajuda. Então, na iminência ali de ver tudo acabar, de morrer virgem, de nunca ver o Palmeiras ser campeão, de nada, eu comecei a pesquisar ali, cara, algumas revistas de astrologia. Lembra da astróloga Zora Ionara? Cara, um amigo meu sempre fala, eu tinha um ringtone, que sempre quando tocava, ele começava a dar a previsão do futuro, que ele falava que era música que essa mulher usava. Sim, de BG. TV Mulher e também Eli Correia. Ela fez TV Mulher ali 82, 80 e poucos ali. TV Mulher com o Clodovil. Isso, a Marília Gabriela e tal. E a ex-prefeita Marta Suplicy. Isso, exatamente. E tinha também outros astrólogos, o João Bidu. Li bastante sobre o João Bidu. Mas que nome excelente para um cara que prevê o futuro. Sim. Bidu. Né? Eu devo ter lido o Apocalipse umas 3 vezes. E virei PhD nas centúrias do Nostradamus, como todos nós sabíamos ali, os habitantes dos anos 80 e 90, o mundo, segundo ele, acabaria em 1999. Você lembra que perto da sua casa tinha uma adega chamada Nostravamus? Sim, lembro muito bem. Então, Walter, com todo esse meu currículo aí, você quer me desafiar para um assunto de fim do mundo? O que todo mundo temia aconteceu. É o fim do planeta Terra e da humanidade. Mas não é o fim da espécie humana, porque houve quem conseguisse escapar de uma nave espacial. É este o tema da música gravada pelo conjunto Rádio Táxi Eva, que está em primeiro lugar das paradas de São Paulo e sucesso também em todo o Brasil. Essa música que tá rolando de BG, cara, é Rádio Táxi, né? Rádio Táxi. Eu era um garoto quando eu ouvia essa música, aí eu coçava a cabeça e falava, puta que pariu, cara, vai tudo explodir. Porque como nós já comentamos aqui no Agente 86, o episódio é falando sobre a Guerra Fria, né? Toda semana falava do potencial bélico de Rússia e Estados Unidos, que juntos poderia destruir o país 1 milhão de vezes. É isso, exato. Então eu me cagava todo, eu ouvia essa música, rolou aquele filme The Day After. É isso. Cara, eu até cogitei sair da escola. Porque fazia, pra mim não tinha... Pra que eu ia estudar? Sentido, né? Ia acabar. Exato, eu pensava isso também. E eu fazia cálculos. Putz, eu vou ser tão novo e eu vou morrer. Imagino você com aquela roupinha de Nostradamus mirim, com um astrolabe olhando pro céu, porra. Assim, ó, lá vem o HK-42 acabar com tudo. Agora, o louco é que essas mesmas paranoias de hoje, em torno das previsões aí dos maias pro dia 21 do 12, mais conhecido como amanhã, né? Exato. Amanhã vai acabar o mundo. É isso. Essas paranoias ocorreram antes dos anos 2000, com essas famosas centúrias do Nostradamus. Aliás, os estudiosos aí sobre as previsões do profeta Michel de Nostradamus, eles tiveram de refazer as contas para esse final do mundo aí algumas dezenas de vezes, porque, segundo os meus estudos, eles previam que o mundo fosse acabar ali em 1990, depois mudaram para 92, depois 94, depois 98, e só em 1999 tiveram quatro previsões, quatro datas certas ali de final do mundo. O bug do milênio, você lembra quando foi? Foi na década de 90? Foi de 99 para 2000, né? Não previsto por Nostradamus, mas também foi outra previsão de fim do mundo. Ia ser assim. Ótimo. Naquela época, cara, eu tava devendo uma grana aí, tava fudido. E eu queria tanto que acontecesse o que todo mundo tava falando. As empresas gestoras dos cartões de crédito iam pegar fogo, iam perder todos os dados. Eu até me endividei um pouco mais contando com isso. Me fodi. Esse tipo de profecia de final do mundo, né? Essas profecias estúpidas aí, e essas catástrofes imaginárias todas. Tudo um marketing desenfreado para vender livro, né? Como eu acabei comprando. Também filme, né? Muitos filmes a respeito do tema. Programas de TV amedrontadores. Fantástico, várias chamadas. Globo Repórter e tudo Globo mais. Repórter. O Globo Repórter, ele fica ali oscilando em bichinhos da Amazônia. E fim do mundo. E fim do mundo. A música tema do Globo Repórter me causa pânico até hoje, assim. É, tá? Que você... Mas você associa fim do mundo? Exato. Eu associo ao fim da sexta. Eu tinha certeza que tudo ia acabar antes de 2000 ali, cara. E uma das frases mais famosas do Nostradamus, ela dizia assim, ó. No ano de 1999, sétimo mês, do céu virá o grande rei do terror. Cara, eu não sabia se era um jato de bosta de pomba, alguma coisa ia acabar com o mundo, cara. E o curioso, Alexandre, é que diziam que o Nostradamus tinha previsto aí os ataques de 11 de setembro, que ocorreu em 2001. Mas Alexandre, esse maldito não tinha previsto que a porra do fim do mundo ia ser em 1999? Como é que ele... Foi aí que me desmistificou, cara. Eu parei de acreditar no Nostradamus e eu passei a acreditar só nos mais. Nosso ouvinte, já quase nosso redator, o Adolfo Correia, lembrou também do bug do milênio. Pra quem não sabe, é impossível alguém não saber o que era o bug do milênio, mas era o seguinte, os sistemas operacionais dos computadores, eles só tinham dois dígitos ali na casa do ano. O 00. O de 00 até 99. Então o que acontecia? Eles, em tese, né, muitos especularam que os computadores, quando chegasse, eles iam ir pra 00 e ia ter um conflito de softwares. Os antigos iam conflitar com softwares novos e uma série de avalanches de bugs iam acontecer. Os computadores da NASA iam acionar todos os seus foguetes. Era uma loucura. E o mundo ia acabar. Que ia ser um pandemônio e nada disso aconteceu. Mas pro Adolfo, o que foi o fim do mundo mesmo, ter descoberto que a vovó Mafalda era o Valentino Guzzo. Cara, e era decepcionante mesmo quando você descobria isso. Eu me lembro que eu me tranquei no quarto e só fui sair dois dias depois. E o maluco, porque você olhava pra cara do Valentino Guzzo, que sempre aparecia ali, né, no Silvio Santos, aquela cara de cachaceiro dele, você não conseguia assimilar ele com aquela velhinha com o nariz de morango, né, cara? Não, não era possível. Não podia ser a mesma pessoa. Não sei se você... Esse estúdio eu acho que tá com poeira. Minha rinite tá acabando comigo, cara. E existia também um outro livro chamado, eu me lembro muito bem dele, o nome era assim, Gelo, o Desastre Final. E segundo o autor, ele dizia que a Antártida ia se derreter ali, que em maio de 2000 tudo ia acabar também, porque tudo ia inundar, ia virar um water world. Não, gente, eu até concordo que Peruíbe ia pro caralho. Agora, falar que o Planalto Paulista ia estar submerso, isso nunca aconteceria. A ouvinte Janaína Barros, ela nos contou uma história bem curiosa aqui. Ela disse que tinha um vizinho que ela era apaixonada, o e-mail dela é grande, vou dar uma cortada aqui. Ela era apaixonada por esse vizinho, um garoto, e isso foi em 1994. Tinha que dar pra ele até o mundo acabar. Não, simplesmente a família do cara, o pai dele era um ex-hippie. E aí, o que ele fez? Catou a família botou toda. Botou na Kombi. E foi embora pra Valparaíso, no Goiás. Aí aqui ela coloca assim, pois ele dizia que lá era o único lugar do mundo que não seria castigado por Deus no dia do juízo final. E que os ETs salvariam quem morasse lá. Caramba, que... Em 2005, eles voltaram e foram pra casa pedir dinheiro emprestado pra internarem o Orvalho, que era o garoto que era apaixonado, e foram pedir dinheiro emprestado pra internar o Orvalho numa clínica de recuperação, pois o rapaz se viciou em maconha esperando os ETs que nunca chegaram. ouvintes do Agente 86, nossa fanpage está lá no Facebook, dê um curtir. Vocês podem também mandar e-mails dando sugestões para episódios. O endereço é falecom@agente86.com.br. O podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Esses dois dias tem histórias novas. O Adelmo Luiz passou a ter medo do fim do mundo quando descobriu o que significava a palavra arrebatamento. Eu engraçado, eu também temi essa. Vou abrir uma aspas aqui pro e-mail dele. Ele fala assim: depois da final da Copa de 94, meu pai, pilotando o seu possante Voyage, bateu em um Tempra zerado, no qual tinha o adesivo: no dia do arrebatamento, esse veículo ficará desgovernado. Eu lembro, cara, desse adesivo. Ainda existe até hoje. E a dona do Tempra, depois, ali nos trâmites de acerto de contas com meu pai, mais uma vez soltou a palavra que tanto me amedrontou. Falou algo assim para o meu pai: ai, moço, que susto, achei que iria ser arrebatada logo hoje que o Brasil foi campeão. Aí cheguei em casa e fui ver o que significava arrebatamento no Aurélio. Passei a temer o fim do mundo e, o pior, a dúvida de que seria ou não arrebatado também. E nesse lance de ser arrebatado, algumas pessoas vão ficar na terra e outras vão ser arrebatadas. E elas podem estar dentro do carro. Agora, que pretensão do cara do carro ali, achar que ele é um dos escolhidos divinos ali, né, cara? Exato. Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não creio nessas idiotices do fim do mundo, que amanhã, por exemplo, dia 21/12, tudo vai findar. É. Porque eu, como estudioso, posso dizer pra vocês que não será amanhã. Porque a própria NASA anunciou em 97, eu me lembro muito bem disso, que em 22 de outubro de 2028... aí sim, um asteroide chamado XF-11, ele passará a 40 mil quilômetros da Terra. E 40 mil quilômetros da Terra, meu amigo, isso é quase uma raspada, né? Medidas astronômicas é muito perto. Tem o tamanho do viajante estelar que vai acabar com a gente? Eu não tenho, mas, curiosamente, depois de alguns cálculos ali, o Nostradamus também preveu que o planeta fosse acabar em 2028. Caralho, mas precisamente em 22/10. E pra, ainda voltando para os arrebatamentos aí, tem um site chamado arrebatamento.com.br que é muito maluco. Logo a chamada dele é assim, ó: imediatamente após o arrebatamento, este site será retirado da internet.